Achou outra voz, me espera no Atitude 47. 47, autorizado pouso, pista 10, vento de 350 graus, 02 faixa. Ele pousa até o Atitude 47. Solo 47, no solo 48, libere pista pela direita, ataque CAV Alfa Juliette para o portão Alfa Kilo, parte 3 para posição 1 a 0. Relembrando a direita para a parte. vai ingressar na Kilo, parte 3, posição 10, até os portos finalizadores. Tá ciente, obrigado, lado 7487. Salvador, é o azul Alfa Yankee Whisky. Prossiga. O Alfa Yankee Whisky informa o término do giro do motor aqui no pátio 3 e solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, reportarei para ingresso no pátio principal. Paulo, Salvador, é o azul Alfa e aqui o ingresso no pátio principal. Autorizado, ingresso no pátio principal para o gate 1, reporte ao término. Ok, autorizado, até o gate 1, reportaria ao término. Alfa Zulu Lima, bom dia. Diga, Alfa Tango Lima. Alfa Zulu Lima solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Winger 3. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, obrigado. Gente, Alfa Yankee Whiskey. Bom dia, tão 3597, essa identificação. Dessa Pós Lagoinhas, dessa vista da Mari, até 2000. Pois não, via chegada ponte até 2000. Ajuste no 011. Guarde procedimento LS X-Ray. Zulu Lima solicita autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado ingresso no pátio principal para o gate 3 de Poncho Termino. Sim, gente, obrigado. Bom dia, voo 995, aqui a identificação, desce mantenha 3000, descendo via, chegada Ponce, aguarde procedimento ILS X-Ray. Envio via Ponce, 995. Gente, bom dia. para 1-0, pessoal. Diego 1804, sua identificação, vê se mantém a 4000 na chegada Ponte, ajuste o 90 no 1, aguarde o ILS X-Ray. Na 357, autorizado final ILS. Autorizado ILS, preta 995, desta via até 2000. 2000, via sobrestabilizado. 995. 1804, desta via até 3000. Via até 3000, ou 1804. Localizador de área de 3, 3, 4, 7. Complexo na LH, chame torre 118 decimal 95, então 3557. 295, obrigado, seja o carro direitinho, 197. Até. Torre Salvador, tá 3597, estabilizado ILS X-Ray, dá 10. 357, que nem dá 101, reporte no externo, baixado e travado. Reportará no externo, com cheque 30, 3597. Passar o externo baixo travado, tá? 3517. Autorizado pouso, pista 10, vento 3501 nó. Autorizado pouso, 10, tá? 3517. Círculo 7, no solo 30, libere pista pela direita, táxi via Alfa Juliette para o plantão 04. estiver à direita, Alfa Juliette para 04, da 35, Cono 7. Décimo 5, bom dia, desse para 4 mil, pés, como disseram, Uno Uno, via chegada ponte. Ponte metrô, como disseram, bom. Passando pelo décimo em 2000, autorizado final LS. Chamamos também de carro. Boa noite, 04. 2000, autorizado LS, que pode estabilizar. Na S-Way. Boa noite, 04. Estabilizado no 995. Cliente, mobilidade externa completa a aproximação final 218, decimal 95, bom dia. 1895, obrigado. Torre, bom dia, gol no 995, no externo. 995, que nem enganou 09, pode baixar de travado. Já está. Utilizado pouso, pistão no zero, vento variável, 2 nós. Teste de pouso no 995. Boa noite. 897, bom dia, sua identificação, chegada Golf, desça e mantenha 050, gol 897. Quatro a quatro milhas do marcador externo, complete redução de velocidade para a aproximação final. Chame torre 118.93. Confirmada a frequência da torre? 118.95. 295, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1804, meia milha de externo, está embaixo, está travado. Zero quatro, querendo dar no 09, continua a continuação, cheque de pouso, agora de pista livre. Fazendo autorização de pouso, 804. Salvador, é o Alto 8487, bom dia. Alto 8487, prossiga. Autorização, por gentileza, Recife, nível 3-0. Então, feito o plano? Está para o 05, senhorita, mas por adiantante está praticamente pronto, já. Sente agora instante no seu plano, se encontra no sistema, agora instante para a copa, ok? Sim, né, escuta, obrigado. Então, 3171, Guarulhos, sente agora distante, cópia. Agora, pode confirmar isso aí, por favor? Da El. Da El, obrigado. 995, no solo as 38, táxi via Alfa, Juliette para o portão 10. Alfa Juliette 10. Gol 1975, já autorizado para 2.000 pés, via Mont, livre LS, chegou no localizador. Gol 1975. 20 próximo. Alfa Copa 3171. 3171, Guarulhos 320 autorizado, via Ampla Zulu 6, após Bravo, Hotel Zulu, após DCT 3, após conforme rota, via Roladão no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1, 19, decimal 8, acione 5453. Portanto, Guarulhos 320, da El, Leda, Bridge, Ampla Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, DCT 3. Posto, de cordão no zero, curva direita, 19.8.8.5.4.5.3, da 3.1.7. 3.1.7, o procedimento correto, faz plano para o Zero quatro, no solo 240, libere pista pela direita, na táxi via Alfa Juliette para o portão 08. Direita Alfa Juliette 08, boa noite, por favor. localizador Gol 715. Gente, 715, complete final LS, chama-se 1918, 19, 95.